sentir. Chego a tocar na sua mão, cantar, cantar a beleza da vida, me faz querer seu coração. Por que será que a noite é tão linda como você? Olhar o mar e o mistério da lua e deixar tudo acontecer. Daqui do alto eu te vejo, eu te vejo. Daqui do alto eu te desejo, eu te desejo. Daqui do alto eu te quero, princesa do céu, quero namorar.